Eu vejo o Senhor com 5 pães e 2 peixes. Ele é o amor. Dá graças ao Pai, repartindo a bênção em cada coração. Renasce a canção. Eu sou o pão que desceu do céu. Quem vem a mim nunca terá fome. Em ti, Senhor, encontro o meu véu. A vida eterna é o teu nome. Cafarnaum, ouvimos a voz. Eu sou o pão, sou a vida, é vós. Quem crê em mim não terá sede. Em ti, Jesus, está a minha rede. Pedro respondeu: em ti vou viver. Cristo Filho, minha saída. Eu sou o pão que desceu do céu. Quem vem a mim nunca terá fome. Português e worship. Português e worship, a Cris e guitarra. Quem vem a mim nunca terá.